o assunto hoje é haters. Ela nem sabe o que é hater. Meu nome é Karina Guiar. Rafael Procópio. E Ulisses Amorim. E hoje a gente vai ter uma convidada especial para falar sobre o assunto, uma psicóloga, entendeu? Que o negócio não é bagunçado. O negócio tá bagunçado não, é sério. O negócio aqui tá ficando sério. E hoje temos só nós três, né? Hoje temos... caiu o Roberto. Roberto, como é que ele fala? Beto Mota Júnior. Beto Mota Júnior. E João Rivaldo, ao seu dispor. Cada hora some um aqui, é tipo um filme de terror. Tá acabando. Daqui a pouco eu não sei, vai ficar um só... Vai virar um monólogo. Quem que é um assassino? Bom, deixa eu definir o que é hater. É, boa. Vai. O que é hater? O que é hater? Que porra que é hater? É uma palavra de origem inglesa e que significa os que odeiam. Oh. Ou odiadores. Na tradução literal para a língua portuguesa. O termo hater é bastante utilizado na internet para classificar algumas pessoas que praticam bullying virtual bullying. Ou cyberbullying. Bullying e cyberbullying. Tô chique pra caramba. Só resumindo, né? É os chato pra caceta, não tem o que fazer, sei lá que diabo que é. Que o cara... Semeadores da Discord. É, semeadores da Discord. Discord é desgraceira, ponto. Pontuando. Basicamente, né? Pontuando basicamente, falando português correto. Praticamente isso. E hoje a gente vai descobrir quem são, onde vivem, o que comem. Se transam, porque, né? É verdade. Porque hates, acho que não. Não dá o cutuco gostoso. Eu chuto que não. Eu acho que é muita energia desperdiçada, não é? Isso é verdade. A ponto de criar grandes conglomerados cibernéticos, facebookianos, que é só... Tralha, só tralha. Tipo, saca uns... A gente pode falar o nome? A gente coloca, sei lá, os... Revolts Online. Revolts Online. Esses caras que é isso. É tipo um meme de raiva, é não sei o que, desgraceira, odiar, não sei o que. É aparecer o vermelho, dá um soco, não como tomate. Por quê? Porque não sei, porque é vermelho. Odiar vende, cara. Odiar é popular. Eu acho que esse é o grande ponto, assim. Porque o ódio é Mas tá crescendo muito isso, é né? Muito eu acho louco que não era isso. Tão popular. Eu acho que hoje em dia tá. Mas tipo, é, que a é o hype tá... social. Tenho a impressão de que odiar é um lance do ser humano, saca? Tipo, pô, sei lá, o Nero tocou fogo na porra toda lá porque ele ficou puto, tá, entendeu? Tá intrínseco. Putinho. É, e aí o que que acontece? Cara, isso que você falou agora, a mercantilização do bagulho, cara. Eu li um artigo que falava sobre né, por conta da eleição nos Estados Unidos, os caras que ganham grana fazendo notícia falsa, ponto. E notícia falsa não é assim, o Trump... Não, notícia falsa é, Trump disse... Pior que ele disse, né? Tipo, mexicanos, não sei se é uma bosta. Não é, mas, enfim, não é mais... Mas enfim, mesmo, isso aí não é mentira porque falsa. Tem o Twitter dele. É, tem o Twitter dele, não precisa falar. Mas, por exemplo, sei lá, Obama não é norte-americano. É muçulmano. E aí isso tá intrínseco, o ódio ao muçulmano, enfim, toda aquela questão estadunidense que tem ali. E os caras ganham grana vendendo notícia falsa. E no Brasil também não é diferente, não é verdade? Não, mas toda essa coisa do ISIS também é movimentado única e exclusivamente por ódio. Mas o ISIS existe, né? Tipo, os caras falam assim, ó, sei que matou mesmo. Agora, essas notícias falsas, os caras, eles inventam qualquer coisa e a coisa, meu, como é que se fala? Engajamento, né? Que fala engajamento na internet, né? Sim, sim. São notícias engajadas e o negócio, eles meu... Criam engajamento, as pessoas acreditam, compartilham. Porque não vão atrás da fonte, nesse caso. Sim, muita gente sim, não vai atrás da fonte. A chamada, ela se identifica com aquilo, né? Aquele político filha da puta. Cara, então ele é mesmo um safado ordinário. Você então que... eu vou lá e vou compartilhar a foto. Você que tá na internet, você que tá na internet, no Facebook ou no WhatsApp, velho, se tem uma manchete extrema demais, bicho, desconfia dessa porra. Desconfia. Pelo amor de Deus, desconfia. Não, lê. Porque, mano... Vai ficar fonte, sabe? É. Vai ficar compartilhando qualquer coisa, cara. Mas é mais fácil. É o botão. Você aperta compartilhar, foi. Já era, né? É muito mais fácil. Você gasta 0,3 calorias. É. Ai, que beleza. Não é? Vê nada. Nada. Então, pra coisa ficar séria... A coisa tá séria, não é verdade? Pra vir uma voz de autoridade. Autoridade. Boa, boa. Sair do achismo. Nosso papo de boteco. Tá aqui com a Beatriz Brandão, psicóloga. Ela vai falar um pouquinho sobre o tema haters, né? Psicóloga, balzaquiana. Balzaquiana. Ah, porque eu não vou deixar passar essa. Do nosso essa. Time, do nosso você time. Tá com a gente. Exatamente. É revolucionária. Nada convencional, né? Vamos chamar, vai. Nada convencional. Não convencional. Não convencional. Não convencional. Então, não convencional. A gente tá conversando aqui, Beatriz, sobre os haters, essa explosão de haters. E aí, eu acho que a primeira pergunta pra se fazer, eu acho que é interessante, é: os haters surgiram agora ou eles só têm visibilidade por causa da internet? E se não, quem eram os antigos haters? É que assim, a sociedade como si, ela sempre precisa de alguns papéis e eles sempre existiram. Então, sempre vai ter um papel do líder, sempre vai ter o papel do acolhedor e sempre vai ter o papel que a gente pode colocar hoje como haters. Né? Então, se a gente pegar na antiguidade, né, bem antiga, idade média, provavelmente já existia. Se a gente pegar da nossa época, que a gente tem uns 30, né? 30 anos. 30, 30 e poucos. A gente vai pegar o que a gente chama da tia da rua. Que a tia da rua fala mal de todo mundo. Opa! Fala mal de você, fala mal do fulano, fala mal do ciclano. E aí, você fala, mas por que isso sempre existiu? Sim, porque é um papel fundamental dentro de um grupo social. Beatriz, então você está falando... Você está falando que a tia que vendia gelinho para mim era uma hater. É isso, vendia gelinho. Pode ser. Ela falava mal de você porque você merecia. Sabe, não é porque ela era hater. O hater da nossa época é aquela galera que ficava escrevendo na carteira da escola, falando mal dos outros, sabe? Não, eu acho que é aquela tia, a inspetora, que ficava ali no meio do corredor, só mandando você ir embora e falando mal. Ah, falando mal de você. Não, era o trampo dela. Não, mas ela sempre se coligava com os melhores alunos, os mais quietinhos, pra ficar falando mal dos pestinhas, sempre. E fofocava pra sua mãe. É. Não, eu tô em choque, porque o gelinho... O gelinho acabou. Nossa, mano. É. Mas e o... Não... E da onde que veio a pesquisa? Por que você veio a pesquisar haters? Na verdade, assim, eu sou psicóloga junguiana, né? E o Jung, ele tem uma parte da teoria dele que ele fala sobre os arquétipos. E aí, eu vou tentar explicar sobre arquétipos, mas não é uma coisa que dá pra explicar assim bem rapidinho. Uhum. Mas eu vou fazer uma explicação meio, mais ou menos. Tá. O arquétipo, na verdade, ele é um conjunto de formas, de coisas, né, que aí ele acaba sendo um modelo. Normalmente, vocês vão ver o arquétipo do herói. Certo. O arquétipo, quando eu falo herói, quem foi na cabeça de vocês agora? Ayrton Senna. Primeira imagem. É, vai, Ayrton Senna. Pensamos junto. Sério? E você? Nossa, eu pensei naquele cara de Troia lá, o guerreiro, o herói. Épos. Não, oh. Troia, o... aquele... Que era o Brad Pitt, Aquiles, não Aquiles, o Aquiles. Aquiles, calcanhar de Aquiles herói. Ah, pensei no Brad Pitt. Pensei devagar. Vai. Normalmente a gente escolhe alguém que se encaixa nesse arquétipo. Quando a gente fala arquétipo da mãe, normalmente a gente lembra da nossa mãe. Certo. Né? E aí o arquétipo ele serve para justamente justificar esses papéis dentro de uma sociedade. E também serve para curar algumas coisas aí. E tem o arquétipo do Joker, né? Que é o quê? Ele vem na sociedade, ele vem como um louco, aquele que não se enquadra dentro da sociedade, para expor as falhas da própria sociedade. E ele é considerado alguém que é o louco, né? Não pode ficar na sociedade, é o desregulado, o que não é pertencente. Porque ele faz aquilo que nós gostaríamos talvez de fazer, porque ele faz aquilo que talvez nós pensamos que poderíamos fazer se não fosse algo. Eu adoro isso, e se não fosse isso, e se não fosse aquilo. E esse grupo, né, existem vários arquétipos, esse é o pessoal deles, eles explicam por que a gente às vezes acaba se adaptando a um grupo. Eu tenho um trabalho feito sobre o arquétipo do Fora da Lei e o movimento do grunge dos anos 90. Ah. E aí, nesse trabalho explica por que o movimento grunge dos anos 90 usou o arquétipo do Fora da Lei. Né? Porque foi um conjunto que uniu duas pessoas que estavam tendo o mesmo sentimento e tiveram a mesma atitude. Então, se você pegar esse exemplo aqui do movimento do grunge, você vai pegar o movimento dos haters. Então, são pessoas que estão sentindo a mesma coisa, que acabam reproduzindo o mesmo comportamento por estar dentro do mesmo arquétipo. Porque eles pegam esse arquétipo do inconsciente coletivo, que é outra coisa que eu vou tentar explicar também, e pegam para poder lidar com aquela situação. O inconsciente coletivo é o que já diz, né? É um inconsciente que está disponível para todos. O Jung, ele conseguiu ter essa teoria desenvolvida quando ele teve um paciente que teve uma visão de uma simbologia que era de uma tribo que foi descoberta depois de anos. Então, ele coloca que, na verdade, por herança genética, né, da humanidade, a gente acaba tendo ainda algumas coisas que são coletivas para todos. Tá? Não é nada muito mítico, assim, não. Mas se você parar para pensar, todo mundo tem apêndice ainda, né? Tem siso, ainda tem alguns comportamentos meio animalescos, né? Então, isso acaba indo com a humanidade em si. Você falou, Beatriz, desse lance de se encaixar, né? Então, lógico, você não vai falar nomes aqui, mas você já teve um paciente hater? E se sim, quais são essas características? Qual é esse perfil? Existe um perfil para o hater ou ele... enfim, porque ele se encaixa, né? Se encaixa em qualquer canto, sei lá, ele pode, sei lá, ser qualquer um. Eu escrevi sobre o hater, né, e o arquétipo do Joker, porque eu estava tentando entender um paciente que simplesmente sentia muita raiva de tudo. E assim, é muito difícil para as pessoas conseguirem falar sobre a raiva, porque a raiva não é aceita na nossa sociedade. Nem raiva, nem tristeza, nem angústia e nem inveja. A gente finge que esses sentimentos não existem, mas eles existem. A gente reprime. A gente só quer as pessoas felizes e bonitinhas, né? Igual eu, feliz e bonito. E às vezes a falta de lugar para ter a raiva acaba indo por odiar algo, tá? Algo aleatório. Então, eu não tenho como colocar a minha raiva dentro da minha vida, da minha rotina. Então, eu vou odiar a Beyoncé. Entende? Porque ela é X, Y. Vou odiar a Beatriz. Porque eu já tive hater também. É verdade. Vou odiar a Beatriz porque... Você atua bastante na internet, né? Você tem o Facebook lá e tal. Deve ter uns haters lá seus. Tenho. Pior que eu tenho um canal no YouTube. E aí, às vezes, tem vídeo assim... Sintomas da ansiedade, né? E o vídeo já está escrito, sintomas da ansiedade. Aí a pessoa escreve assim, mas você não falou o que eu tenho que fazer? Você não falou o tratamento? Então, é sintomas da ansiedade. E aí aquela raiva não é direcionada para mim. Aquela raiva é direcionada porque ele não teve aquilo que ele procurava. Mas essa raiva então, que essas pessoas sentem, ela é intrínseca ao que falta a ele sempre, então, tipo... Uma lacuna ser preenchida, seria uma sei lacuna, lá. Porque hoje em dia as pessoas são muito viscerais na sua raiva, né? Então, eu acho que o exemplo mais crítico que nós temos atualmente é o político, né? Mas será que as pessoas... Né? Ela vê no outro aquilo que falta nela, então ela tem raiva do outro? Pode ser isso, pode ser assim, pode ser a coisa da projeção. Vocês já devem ter visto isso. Ah, tá projetando em mim. Com certeza. Pode ser a coisa da projeção, como também pode ser uma coisa cultural, eu vou explicar para vocês. É que cultural a gente vai estar mexendo com uma coisa que não é só no Brasil, né? Mas vocês já devem ter ouvido, engole o choro. Sim, certo. Nossa, eu vou te dar um motivo para você chorar. Quem falou isso para vocês? A minha mãe, velho. A minha mãe nunca falou pra mim. A minha mãe, morreu. Então, engole o choro. Engole o choro. Vou te dar um motivo pra chorar. Não, é feio fazer isso com coleguinha. Não pode falar isso pras pessoas. E aí você passa, durante o período da formação da psique, alguém falando que você não pode falar isso pras pessoas, que você não pode bater no coleguinha. E aí vem um teclado, uma oportunidade de fazer tudo que a sua mãe falou que você não podia fazer, tá óbvio que você vai fazer, né? Só que assim, gente, esse processo ele é inconsciente, a pessoa não é assim tão claro que nem eu tô falando, sim, eu sim, aqui sim. Atrás, né? Não, quando eu tô atendendo, esse daqui, né? Ele não tá aqui, assim, eu não tô vendo isso. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma raiva reprimida de alguma coisa e eu vejo uma oportunidade para deixar a raiva sair. E isso pode ser também uma forma, às vezes, de autodestruição, gente. Então, não necessariamente uma pessoa que tem uma raiva que não conseguiu elaborar ela muito bem vai ser um hater. Ela pode ser uma pessoa que faz abuso de drogas, faz abuso de sexo, né? Uma pessoa que gosta muito de coisas perigosas. Então, vai ter que ter uma válvula de escape. Tem que ter uma válvula de escape. Oi? Uma válvula de escape vai vir, de alguma forma. Ele precisa. E assim, aí a coisa do hater é, eu vou lá, eu vou falar o que eu acho... E eu vou mudar o mundo. Mas, na verdade, é o meu mundo que eu quero mudar. Porque não é um comentário... Ele sabe, gente sabe que não é um comentário que vai mudar o mundo, né? Uhum. Mas é uma forma de mudar o meu mundo interno. Porque a minha voz não foi ouvida, vai ser ouvida agora. Isso eu tô pegando de referência da pessoa que eu atendi, tá? Uhum. Então, é uma pessoa que não tinha muita voz dentro da família... Era uma pessoa que era vista como incapaz, assim, de elaborar grandes feitos e tinha muita raiva. Então, ela tinha explosões de raiva no trabalho, explosões de raiva no relacionamento e seguia algumas páginas específicas do Facebook e realmente comentava e retrucava aquilo. Porque era importante naquele momento aquilo para aquela pessoa, porque ela estava conseguindo... colocar para fora uma coisa que talvez ela tá engolindo há anos. Eu costumo falar que é engolir sapo. Você vai engolindo, uma hora você vomita. E a internet se tornou um grande... Eu não vou falar assim, né? Vai ficar assim, tá? Balde de lixo para vomitar. Tá. Não é bem isso, mas é por aí. Mas é por aí, é uma boa... Uma das partes dela é isso. Então, que nem a gente tá fazendo hoje. Eu posso vir aqui e falar o que eu quiser. Entendi. E ninguém vai falar pra mim, embora, choro. Isso que você falou dessa formação da psique e tal, eu li uma matéria que falava o quanto cresceu o número de pessoas muito novas, haters. Então, aí eu fiquei com uma dúvida na cabeça, porque assim, se o hater pode ser qualquer um, certo? Sim. E aí cresceu o número de pessoas novas, lógico que cresce o número de possibilidades de você acessar canais pela internet, isso vai aumentar também, junta com a inexperiência da pessoa, a fase de transição que ela estava vivendo. Então, isso que eu li era assim, de 16 para baixo, então tinha uma faixa entre 11 e 16 anos desses grupos, desses jovens que se articulavam e se articulam para atacar determinados sites. E ainda, enfim, por conta de um viés religioso, por conta de um viés político. E eles são jovens, têm inexperiência. E os haters mais velhos, que a gente encontra também? Onde é que estão esses dois campos, assim? Tem o campo da inexperiência e essa pessoa que já está formada, experiente e tal. Por que o cara odeia, fica xingando e não consegue passar, sei lá, um dia sem, né? Sem atacar, sei lá. Às vezes horas, né? Horas, às vezes fica ali, tal, e não tá construindo nada, tá só... Vomitando. É. Pra ele, ele tá. É essa a visão. Essa galera mais nova é a galera da campainha. Vamos tocar a campainha e sair correndo? Olha isso, mano! Você é um hater, certeza. Eu sou um hater. Não, eu tocava a campainha, mas, mano, é mais legal tocar a campainha, velho. Cara, eu jogava... É mais emocionante. Eu jogava café no carpete. Mas qual que era a diversão da mais trabalho. Campainha? Ver a tiazinha saindo e reclamar, puta da vida. Sim, sim. Era. Claro. Mas para. É que criança é um pouco maldosa também, né? Para, Beatriz, não quero mais. Não é que a criança é maldosa, ela ainda não foi doutrinada pela coisa de tem que ser. É que... Se você pensar hoje, se você pudesse, você ia tocar a campainha também. É que não dá mais pra fazer isso, né? Não, mas hoje também não tem mais graça. É que agora eu tenho preguiça. Quando quero correr. A gente tem que até correr, não, mas... 32 graus, não quer... Não vai mais. Não vale a pena. Mas essa galera mais nova, pelo menos na nossa época, ela tinha essa expressão de uma forma mais... Que a gente não conseguia ver, mas a gente sabia que existia. Olha. Então era coisa de... Tacar pedra não sei aonde, vamos furar pneu de não sei o quê. Isso é um tipo de hater, se vocês pararem para pensar. Mano, era um hater, velho. Né? Aquelas coisas, é traquinagem de criança, que traquinagem. Até adolescência. Né? Traquinagem é um termo... João Rival. João é o nosso outro companheiro que não está aqui, ó, que está sumindo, inclusive, termo, né? Ele adorar esse termo. Ele é o tipo tiozão nosso do rolê aqui. A traquinagem. Traquinagem. E E aí, hoje, obviamente, eles conseguem se expressar de uma forma muito melhor. A gente fazia isso, gente, no nick do MSN. Vou colocar aquela música de indireto para essa pessoa. As indiretas, meu Deus do céu. Eu acho que tem alguém, eu acho que tem alguém que está se reconhecendo muito. Engraçado isso, velho. Eu fui adolescente, vocês não foram adolescentes, vocês pularam, é isso ou não? Não, é que eu era uma adolescente velha. Usava. Ah, entendi. Usava o MSN, cara. Você usava esse quê? Eu usei esse aqui muito pouco tempo. Eu usava um outro que eu nem lembro mais o nome, que era, na verdade, pra ficar pegando filme e música pirata, né? Vou falar bem a verdade. E como evitar? IRC. Como evitar esse MSN, pode crer. IRC. Porque assim, na verdade. Gente, isso é um sintoma de sociedade. Sempre vai ter o jovem. Não tem como. Porque ele tem um papel fundamental. Ele tem um papel fundamental de fazer a gente chegar aqui e conversar o porquê que ele existe. Ele tem um papel fundamental de parar e pensar e falar assim, será que é isso mesmo? Que nó, velho. Hã? Que nó. Porque ele tem que existir. Mas... Ele existe? Qual que é o papel, velho, do Coringa? Eu tô bugando, velho. Do Coringa. Cadê o Betinho? O Betinho não tá aqui hoje. Vai falar do Batman, ele vai chorar. Caramba, bem feito, ele vai chorar. Vai chorar, ficou doente. Fala do Batman, longe do Betinho. O Coringa talvez é criar caos. Depois do caos vem a recriação, né? Peraí, como você que é? Se você pegar na mitologia grega, primeiro tem o caos, literalmente o caos, depois vem a recriação. Então você só consegue construir depois que você destrói. Ah, criação. É, então o Batman não existe sem o Coringa. Ele não tem como. Não, o não faz o sentido. Batman existe sim sem o Coringa. Não, mas. Porque o Coringa não foi um personagem que sempre existiu. Ele só ficou muito mais denso depois do Coringa. Ah, sim, mas ele é o contraponto total desse personagem, né? Ele é o. Hã? Ele é diferente. O Coringa e o Batman são os opostos. Eles são bem opostos, né? Não. Peraí, opa, vamos lá. Não, porque o Batman também odeia, né? Rola a dancinha da Beatriz, assim, a dancinha. Eu vou pegar arquétipo, beleza? Beleza. Okay. Existem três tipos de arquétipo, quando a gente vai falar... Aqui tá o herói. Herói. Certo. E tem três que a gente sempre confunde, que é o Joker, que, na verdade, aqui a gente pode colocar como Saci Pererê, viu? Saci? É que eu lembro muito pouco dele. O mesmo papel. Olha, ele era mano. Piadista também, não é? Eu acho que ele é o mesmo papel, se vocês pararem pra pensar. Ele vem, né, fala o que quer e ainda tira um barato da cara. Toca o terror, na verdade. É que se você colocar bobo da corte, vai ficar meio esquisito. Não, o Saci. Gostei do Saci. Então tem esse. Tem o Fora da Lei, que não tem nada a ver com ser uma pessoa que faz coisas erradas. Eu usei alguns personagens para ilustrar. Então, eu usei o Corvo, do filme Corvo, o B de Vingança e o Brad Pitt, do filme Clube da Luta. Para exemplificar o que é o Fora da Lei. Assim. Uhum. Então, o Fora da Lei é o cara que não pertence à sociedade e também não está a fim de pertencer porque ela é pobre. Pesado, né? Ó. É o Tyler total. E o anti-herói, que aí sim ele é o oposto do herói. O anti-herói, ele é o oposto. Então esses três, eles são muito confundidos. E o Joker é muito confundido com o Poer, que é o Peter Pan. Nossa, eu buguei já. Já tô... Já foi. Tem muitos ruins. Já acabou com a mente dele. Já. Deu bug? Buguei. Não, deu tela azul. Tela azul. Deu tela azul aqui. Não. Mas eu entendi. O Hater, ele é conhecido como... Eu vou colocar o Saci Pererê pra ficar mais ilustradinho, mas, né? Que é aquele cara que vem, fala, tira um barato e vai embora. E ainda leva alguma coisa. Por quê? Que é também o Coringa. Vocês perceberam, as piadas dele são do tipo, você é besta e vai embora, né? Vem o caos e vai embora. Sim. Vocês já viram a representação do Saci chegando? Sim, é um furacãozinho, né? Ele vai destruindo tudo que ele vai passando. Uhum. Sim. Como vocês também falaram do Coringa, que é o caos. Sim, sim. E ele representa, obviamente, uma diferença física, que é uma coisa que a gente rejeita, assim como o Coringa também representa uma diferença física, que a gente também rejeita. Sim. Então, primeiro ponto, a rejeição. Que louco, mano. Que da hora. Ixi, se eu deixar falando, eu vou ficar... Vai embora, né? Pois é. Não, mas tá bom, tá interessante. Só uma pergunta. É, só Batman com Beatriz Brandão. O anti-herói seria a caçadora do Batman? O anti-herói, ele é literalmente o oposto. Ele é a sombra. Ah, gente, eu vou usar o Venom do Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ou a caçadora também, né? Eu vou chorar de felicidade hoje. Eu vou chorar. Ajudei pra explicar? Ajudou muito. Tô feliz. Mas como, então, como você lida com hater? Você tá da rede social, você é atacado por um hater. Como lidar com isso? Você ignora, simplesmente ignorar... Ou você ataca... Vou falar uma coisa que vai doer? Ah, já foi várias, já. A tia do gelinho, a campainha. Você entrou chutando. Você já chegou arregaçando. Já chegou arregaçando. Vai doer, mas é com carinho. Isso aí, dá pano pra manga. Isso aí. Pra uma outra conversa. Primeiro de tudo, a gente tem mania de fazer a coisa pelo outro. E a gente só se importa com hater... Se aquele conteúdo na internet foi feito para alguém, para agradar o outro. Se aquele conteúdo na internet não foi para agradar alguém, foi porque você quis fazer e pronto, acabou, muito dificilmente um comentário vai te abalar. Sim. Certo, entendi. Certo. Teve um vídeo sobre isso. Se você posta uma foto do mãe, é bom, vou pegar exemplo de mãe, que aí é bom. Se você posta uma foto do seu filho, e vem alguém que fala que seu filho é feio, você vai ficar chateada? Não, você vai lá dar na cara dela. A gente só fica chateado quando a gente faz uma coisa para provar que, para mostrar que uma coisa que não existe. Então, se eu estou dentro de uma... A gente é muito frágil em relação à opinião do outro, isso também... É uma coisa a se trabalhar. Então, toda vez que o outro me critica, eu sofro. Como é, por que que é isso? Porque a nossa sociedade é construída em outro, não em nós. Porque pensar em nós é ser egoísta. Pensar em nós é feio. Tá pensando só em você, que coisa horrível. Então, é sempre o outro, a opinião do outro, o que o outro falou, porque o outro não gostou. E aí, também, né, vem outro desdobramento, assim... Se a gente for depender do comentário de uma pessoa para abalar a nossa psique, a gente tá muito fragilizado. É que a gente tá zoadaço, né? Não tem segurança alguma em nada. Ah, mas na verdade, quando a gente é adolescente, a gente é assim. É, não, a fase da adolescência é essa. Talvez o número de tanto de gente nova seja nesse lugar também. Porque não... Né? Se afirmar. A adolescência, ela é a segunda fase que a gente tem. Primeira fase, a gente... Na infância, a gente vem a primeira... eu faço isso com o pessoal. Gente, eu atendo desse jeito, prometo. Desse jeito, na frente dele. Ela dá Hadouken no meio da consulta. E o pior é que eu tenho os exemplos mais idiotas, assim. Não, mas é idiota. De verdade. Não, mas esses foram bons, hein? Foram bons, né? Não teve nenhum idiota agora. Não teve nenhum. Gente, eu usei o Al-Chan pra dar um exemplo esses dias pra um paciente. Nossa, agora realmente... Depende do contexto, mas... Enfim, realmente... Mas, vamos lá. Vamos lá. Certo, ele entendeu, foi uma boa. Então, assim, na primeira formação, a gente tem a primeira sociedade, que é a família. Então, a gente passa os primeiros anos tentando conquistar o amor da nossa família. Certo. Então, o grande foco ali é segurança, amor, enfim, um conjunto de coisas. Fala assim, não, que o Procópio vai chorar. Ele não conseguiu fazer essa etapa. Não, aí. Eu fiz. Eu sou vitorioso. Fala assim. Vamos lá. Mas a gente consegue, calma. A gente passa, a gente consegue. Na segunda etapa vem a sociedade maior, o que eu chamo de tentar conquistar o mundo. Né? Pink cérebro. Então, a gente tenta conquistar o primeiro emprego, o primeiro grupo de amigos... Primeiro, né, primeiro amor, primeiro namorado, primeira vez que a gente vai dirigir. Então, a exposição é muito maior. Uhum. E isso vai vir muito de como a gente foi preparado na primeira sociedade. Que assim, primeiro a gente tenta conquistar o amor da família, depois o amor do mundo. Quem ficou por último? Você. Tadá! Surprise! Você, a pessoa. É. A própria pessoa. Olha aí. Por isso que muita gente chega, tipo, aos 25, aos 30, alguma coisa de errado aqui, não tô achando que não sou eu, tô achando que tá confuso, respondendo a sua pergunta, por que tem hater mais um pouquinho mais velho. Olha aí, fechou. Porque chegou uma hora que ele está tão contaminado de tanta informação dos outros, do que ele tem que ser, que ele não é mais nada. Ele é qualquer coisa, menos ele. Interessantíssimo. Bom. Repetaculê. Bom, Beatriz. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Nossa, mas você falou, né? Com carinho, tem que colocar. Tem que colocar com carinho. Quer colocar? Uma coisa que eu quero perguntar. Vai, diga lá. Você estava falando de páginas, esse tipo de coisa. Hoje em dia tem do verdadeiras... Que você falou? Peraí. Ela estava falando de páginas da internet, essas coisas. Mas hoje em dia no YouTube tem verdadeiras legiões de pessoas seguindo páginas de pessoas que só falam, que são só haters dos outros. Aquele Nando Moura é um exemplo clássico disso. E tem pessoas que entram dentro do canal do hater para falar mal do hater. Então, tipo... O hater do hater. Essas pessoas que seguem esse tipo de canal, elas são haters ou elas não conseguem ser, mas elas têm um prazer, em cima disso. Em cima disso, o hater, ele se reconhece como hater? Ele precisa fazer o ato? Porque a gente também não se reconhece, às vezes, como inseguro, como... da pessoa compondo. É difícil. Mas o cara tá lá, falando mal. Ele sabe que ele tá falando mal. Ele tá criando caos. Bom, assim, primeiro que ele inconsciente, ele faz isso pra chamar atenção. Gente, eu sei que é clichê falar, mas oi, eu não vou sair da minha casa pra escrever uma coisa, pra xingar alguém se eu não quisesse aparecer. Sim. Né? Segundo, de que ele precisa falar que ele está aqui. Ele precisa existir. Uhum. Mas a maioria deles, eles usam perfis falsos. Boa. Porque eles já não sabem quem são eles. Eles não conseguem se assumir, então. Caraca, velho! Se eu tenho muita coisa de todo mundo... Quem sou eu? Como é que eu vou saber quem sou eu? Mas isso é uma autodefesa também, né? Eu prefiro usar um hater maior para poder ir junto com ele. Entendeu? Entendemos. Expliquei certo, gente? Explicou muito certo. Sei lá, a gente vai sair daqui, a gente tinha que ir pro bar hoje. Não tinha que ir pra casa, não. Tinha que ir pro bar e falar, mano... A discutir muito peraí. Sobre isso, cara. A gente tem que ir pro bar com a Beatriz, né? É. Não tem que ir pro bar, tem que ir pro bar com a Beatriz. Tá vendo? Eu acho que super vale, mano. Super justo, né? Mas assim, o que fazer com o hater? Gente, primeiro, não tem que ser aquela coisa mentirosa que eu vejo muito assim, às vezes, tipo, eu não me importo com o que você está... Se importa sim, deixa de ser... Para de mentir que você está se importando. Segundo, as pessoas vão falar mal, né? Então, desencana, você não vai agradar todo mundo. Se você desencanar e ter certeza que você não vai agradar todo mundo, isso já é uma boa melhora. São dois lados que a gente tem que tratar, gente. Quem se importa e quem faz. Não é só com quem faz. O hater só existe porque tem quem se importa. Um não existe sem o outro, né? Não existe sem o outro. Porque o senão... não existe sem o Batman. Então, o Batman, né? Vice-versa. Talvez o Batman exista sem o Coringa, mas ele o Coringa existia. Não existe sem o Batman. Ela não quer admitir, ela não quer admitir. A Karina o problema é que eu li esses gibis há muito tempo, o Coringa foi criado depois. Exato, o Coringa não existe. Por isso que eu falei que ele existia. É isso, mas ela, mano, respondeu a sua pergunta também. Respondeu a sua pergunta. Mas eu tenho uma outra pergunta. Vamos finalizar aí, hein? Qual a diferença entre o hater e aquela pessoa que praticava bullying na escola? Não o bullying na escola, mas o que chamava-se bullying. Será que eles só hoje em dia deram uma outra capa para aquela pessoa? Mas, lembra? O bullying? Bullying é porque é um hater também, né? É um hater. É um hater, claro. O bullying é um... É assim, a parte do bullying é porque tem uma diferença. Ele se expõe fisicamente. Você sabe que você tá vendo a cara dele. Certo. Faz toda a diferença. O hater, muitas vezes, você não vê a cara. E quem normalmente pratica o bullying, na verdade, ele está reproduzindo... Eita, lá vem. Ele está reproduzindo o que ele vive na casa dele. Ui! Eu queria falar assim, então. Uá! Chiplaque na cara! Então, tipo, caiu. Eu tenho 12 anos e eu vou lá falar que o meu amiguinho tem um estojo ruim. Muito provavelmente é porque dentro da minha casa alguém fala que meu brinquedo é ruim. Olha, reproduções de Eu reproduzo o que eu vivo na minha vida, vou reproduzir na segunda sociedade, que é a escola. O hater, ele tem a coisa do abandono, né? A coisa da rejeição. Pegando a imagem do Joker e do Saci, né? Uhum. Então, primeiro, ele é um rejeitado. É diferente de quem... Normalmente, quem faz o bullying, ele só está reproduzindo. Ele está reproduzindo aquilo que ele convive, que tá? Pra ir, chega nele. O hater, ele tem a coisa do rejeitado. Eu vim aqui para te mostrar que eu sou produção do seu ódio. Ai, que bonito isso. Bota aí. Sou produto da sua rejeição. A gente vai colocar em slow motion essa parte. Reprodução do seu ódio. Então ele vem para mostrar, ele vem para falar, olha, tudo que você não quis, né, tudo que você rejeitou, então eu tô aqui, eu sou produção do seu ódio. Produção. Então, você pega a imagem bem do Coringa e do Saci, né? Porque não são aceitos. Que do caceta. Tá do certo, caceta. Maravilhoso. Bom, né? Muito bom papo, muito bom, Beatriz. Fechamos aqui. Maravilhoso. Mesmo, muito obrigada. As referências. A conversa inteira, referência pop, sensacional, referência pop. Destruiu aí com o universo da galera. Acabou com o universo desencanto. Universo desencanto. Não, mas eu acho que a partir de hoje nós iremos lidar muito melhor com os haters. É, sim. O dia que nós tivermos algum. Inclusive, se você quiser ser... Gente, é carinho, na boa, é carinho, de verdade. Muito legal. Se vocês odiarem, a gente vai falar, eu também gosto muito de vocês, escreve embaixo. Eu também te amo. Free hugs. Coloca os coraçãozinhos, assim. Muito obrigado, viu, pela participação. Beatriz também. Coração. E pode falar, né, do seu canal no YouTube, do Facebook, enfim, dos seus canais e como faz pra te achar e tal. Tem o site que tem esse texto que eu falo sobre arquétipo e os haters, que é beatriz.com. Facebook, eu acho que é o oficial Beatriz Brandão. Aí você pode aparecer lá. A gente coloca na descrição também. É, Instagram. Psicóloga Moema Beatriz, porque eu achei que ia ficar legal. A Moema? Psicóloga Moema. Não, gente, é que as pessoas já vêm assim, aonde você atende? Eu falei, já coloquei lá. Entendi. Boa saída. Pra não falar que sou... Rica! No YouTube, acho que é Psicofala. A gente vai te ajudar, amiguinha. A gente vai te ajudar. Legal, Beatriz. Obrigado e samonoses. Muito obrigado, valeu. Samonoses. Mano, que assunto, hein? Que maravilha, hein? Caramba. Foi massa. Todo mundo em choque. A tiazinha do gelinho era hater. Acabou, você, né? Você, eu, tocava campanha hater. Jogava café nas pessoas, cara. Jogava café no tapete, cara. O universo desencanto. As pessoas estão carentes, não sabem quem são. Puta, não, eu nunca imaginei que dava pra falar sobre o Batman e hater, tudo a mesma coisa. E o então, Venom? É, claro, cara. É, referente. Oh, não, que conversa. Incrível. Não, Beatriz. Sensacional, hein? Beatriz, você é repetaculê. Cara, Venom, Batman, que isso? A próxima vai ser do Wolverine. A próxima vai ser do Wolverine. A gente tem que encaixar um assunto. Ah, tem que falar da rede social. E se vocês quiserem encontrar a Beatriz, nós temos o site dela aqui, é www.beatriz.com. O Facebook é o Oficial Beatriz, também com Z, Brandão. Sem o tio. Então, Oficial Beatriz Brandão. E no Insta nós temos o @psicologabeatriz.moema. Ela tem o YouTubes. YouTubes dela. YouTube. É o Psi Brandão. PSI. PSI. Psi Brandão. Brandão. Que incrível, foi incrível, incrível. Sensacional. Muito bom, sensacional. Foi muito bom, cara. Foi legal pra caramba. Agregou pra caramba. Eu vou sair daqui pensando muito sobre o assunto. Caramba. Mudando meus conceitos, né? E pra vocês verem que terapia é importante, né, cara? Terapia é importante, cara. Levem a sério. Cara, você tá odiando muito? Terapia. Então tá certo. E pra achar a gente? Como que é? Eu quero o mesmo rigor que você falou. Vamos lá. Ela, você agora É comigo aqui. Eu quero ver agora essa bagaça. Ó, site www.samonoses.com.br. E olha, com Z também, hein? Samonoses com Z. Z. Nós também temos nosso canal... No YouTube. Ainda a gente tem. A gente tem que ter 100 inscritos pra ter uma URL lá. Ajuda a gente aí. Por favor, vê gente. Se curte a gente lá. Curte a gente. Cara, você entrou no site, você encontra a gente e no Facebook também, / Samunoses, e é isso aí. Aê, Samunoses!